Quanto mais se reza, assombração aparece. O hip hop é pequeno, mas pra quem não cresce. Enquanto eu tiver ideia, a caneta escreve. Continua o trabalho dos MC em greve. Tudo que não presta, eu reciclo nesse fascículo. Há milhões de viagens sem auxílio de veículo. Ciclo segue, sem olhar o ridículo que tudo foi entregue. Se não fosse, eu não pegue peça, hora essa. Talvez seja pecado em dobro, mal que se confessa. Divida com quem precisa, sua vida só recebe o consolo quem um dia consolida. Será um homicida, aquele que se suicida. Talvez na porta de entrada um encontre a saída. Quanta alma sofrida, na sarjeta quanta vida. Quanta casa vazia, sem um grão de comida. Criança com futuro promisso, no cortiço. Sendo escravizado por quem promete, mas não assume compromisso. Ser Brasil negativismo, onde o pessimismo já tá no metabolismo. E cada vez mais o mundo afunda num abismo. Quanto mais se reza, assombração aparece. O hip hop é pequeno, mas pra quem não cresce. Enquanto eu tiver ideia, a caneta escreve. Continua o trabalho dos MC em greve. Quanto mais se reza, assombração aparece. O hip hop é pequeno, mas pra quem não cresce. Enquanto eu tiver ideia, caneta escreve. Continua o trabalho dos MC em greve. Greve, em greve. Faz um tempo que eu tava esperando o tempo de sair rimando. Te cuspi do papel tudo que eu tava pensando. Um MC desempregado, só fazendo freelance. Desempenhando em cada rima, ainda mesmo que eu canse. O mic tá de greve e eu sou breve. Não é difícil cantar quando se sabe o que escreve. Subo no palco, treme as pernas, eu não caio. Ouvi seu verso chamando chuva acompanhado com um raio. Ed style, tudo que você faz com talento eu represento, ainda mais quando uso o pensamento. Eu fico atento, atento, junto com a plateia. Enquanto tiver força eu não paro a minha ideia. Quanto mais se reza, assombração aparece. O hip hop é pequeno, mas pra quem não cresce. Enquanto eu tiver ideia, a caneta escreve. Continua o trabalho dos MC em greve. Quanto mais se reza, assombração aparece. O hip hop é pequeno, mas pra quem não cresce. Enquanto eu tiver ideia, caneta escreve. Continua o trabalho dos MC em greve. Greve, em greve.